Vocês não acham que isto está a ser um evento fantástico? Mais ou menos. Temos tido, desde o foyer lá à entrada, desde a exposição, dos pósters, desde a arte a todos os níveis, dos músicos, dos performers, desde as palestras, desde a comédia, tem sido fantástico. Toda a organização tem sido um fim de semana espetacular. Eu acho que já fizemos aqui o compasso de tempo necessário. É, esqueceste de falar, foi dos marretas. Epá, é que nós não tivemos, havia muitas marcações, o auditório esgotou, e foi por isso que nós não fomos ali para cima para o camarote, porque pensámos, ensaiámos isso, mas já não tínhamos lugares, por isso tivemos que disponibilizar. Foi para não tirar lugar a ninguém, não é? Exatamente. Exatamente. Mas para fizemos o ano, um sacrifício. Exatamente. Para o ano cá estaremos outra vez naqui. Temos que esgotar o auditório. Não se esqueçam, okay. Porque senão olha, teremos que ir para lá. Está ali escrito que a pluralidade dos mundos por seres habitados, quem não acredita, até os menos dotados. E, de facto, basta olhar para o céu, não é? À noite, e perguntar a qualquer criança que já saiba falar, e ela, de certeza, consegue deduzir que algures lá no alto, aquele pontinho a piscar, pode trazer um raio de luz, né, para outro planeta. Quem sabe está alguém do lado de lá a dizer-nos adeus, né, e nós não conseguimos ver porque ainda não temos esses meios. Mas a lógica aponta. De facto, é o único princípio da doutrina dos espíritos, a pluralidade dos mundos habitados, que falta ser confirmada cientificamente. Mas é tão óbvio que vamos ter de esperar mesmo que a ciência da Terra confirme. Isto tudo para fazer a apresentação da pluralidade dos mundos habitados, que é o tema seguinte, que vai ser apresentado pela Ana Duarte. Ela vem de Évora, já há 2 ou 3 dias que vem a caminho, comanda muito devagarinho, né? Pelo menos da fama não se safa. É lentejana e vem assim um bocado transpirada e tal. Mas devagarinho ela vai chegar. Olha, ela está ali a chegar. Calma. Já está quase a chegar. Está ali a chegar, exatamente. Eu acho que é. Vê-se ali um vulto. Ainda não é o vulto da Ana Duarte. Não ainda, é. Ainda é outro espírito. Ah, não. Será que o obsessor chegou primeiro? Parece-me que sim. Pois é. Sim, senhor. Muito bem. Então a Ana Duarte é... Está a chegar. Ok. Oh. É isto que eu aprecio nas mulheres, o que elas fazem para receber uma salva de palmas. Obrigada a todos. Gostaram aqui deste compasso de espera? Era só para criar. Bem, antes de mais, eu queria dizer que é um prazer enorme estar aqui. Queria agradecer por este momento, pelo convite que me foi endereçado. E pelo prazer, porque é um prazer, de ver esta sala tão cheia de todos aqueles que os nossos olhos conseguem ver e daqueles que os nossos olhos já não conseguem ver, mas que estão aqui connosco. Isto é uma forma airosa de conseguir 2 salvas de palmas antes de começar a falar. Agora já posso dizer qualquer coisa, já valeu a pena. Falta. Esta salva de palmas não é para mim e eu gostava que ela fosse assim com mais entusiasmo. Façam-la outra vez, mas com mais força. Esta salva de palmas é para todos aqueles que trabalharam incansavelmente para que isto hoje acontecesse. Para todos aqueles que nós conhecemos a cara e para todos os rostos que por trás estiveram a trabalhar para conseguirmos ter esta casa cheia. Esses merecem esta salva de palmas efusiva que vocês deram agora. Por isso, da minha parte, muito obrigada. E agora sim, acho que já podemos começar. Este tempo peço que seja descontado. Está bem? Obrigada. O desafio que me foi colocado foi trazer aqui para a nossa reflexão a pluralidade dos mundos habitados, uma vez que também faz parte dos 5 pilares da doutrina espírita. E para iniciarmos esta reflexão do painel Vida Maior, que foi iniciado pela Glaucia antes do almoço, começamos aqui com o céu da minha terra. Atenção, é magnífico e não é fotomontagem. Não é inteligência artificial, é mesmo de verdade. Eu lembro-me de ser miúda há pouco tempo, claro. E de ficar à noite, nas noites de verão, o céu é muito limpo. E eu ficar a olhar para todos aqueles pontos de luz e ficar a imaginar o que é que existia naqueles pontos de luz e em volta deles. Como seriam os habitantes desses sítios? Seriam parecidos connosco? Seriam diferentes? Como é que eles seriam? Era algo que me fascinava, este pensamento. E eu pensei isto inúmeras vezes. E o que é engraçado, e eu dei-me conta desta fui buscar estas memórias ao preparar isto que vos trago. Que esta crença era minha, esta convicção era minha. Ela não tinha a ver nem com a educação, não tinha a ver com a religiosidade, nada que me tivesse sido passado, muito menos com a parte escolar. Hoje em dia na escola continua a haver só vida na terra, o que é uma tristeza. Mas isso vai mudar. Era algo que trazia dentro de mim. Eu percebi que não era só eu que trazia isso dentro de mim. Que desde os tempos mais antigos, que já foram citados aqui ontem, que já foram citados aqui hoje, os egípcios, os hindus, as civilizações mais antigas, os gregos, os celtas, os druidas, havia quem tivesse a firme convicção que existiam muitos mundos e que esses mundos eram habitados. Podemos destacar da Grécia Pitágoras, que hoje também já foi aqui mencionado, grande matemático. Ele acreditava na pluralidade dos mundos habitados. E de Roma, Lucrécio, para além de acreditar na pluralidade dos mundos habitados, ele acreditava na infinidade desses mundos. Portanto, já era mais ainda. Mas tal como estes homens de conhecimento, de sabedoria, de estudos, tinham esta crença a par, existiam muitos outros homens, também eles de conhecimento e de sabedoria, mas cujas crenças eram diferentes. Temos, por exemplo, Aristóteles, que embora acreditasse na reencarnação ou na existência de uma vida para além desta vida, não acreditava na pluralidade dos mundos habitados. E, de acordo com o pensamento de Aristóteles, Ptolomeu, que também defendia essa ideia, no século II, ele desenvolve um modelo geocêntrico. Aqui. Ele coloca a Terra imóvel no centro do que para si seria o universo e todos os planetas, incluindo o Sol, a orbitarem à volta da Terra. Isto eram relações tiradas a olho nu. Não podemos achar também que está errado, vamos ver. Nós estamos aqui hoje sentadinhos ou de pé e nós não estamos a sentir movimento nenhum. A Terra gira. Se não tivermos bebido nada, ou se não tivermos com síndrome vertiginoso, se calhar a Terra não gira. Bem, naquela altura Ptolomeu ele achava que a Terra não girava porque ele não sentia nada. Esta ideia de Ptolomeu foi abraçada pela Igreja e assim se manteve durante toda a Idade Média, porque era uma ideia que também interessava à Igreja, porque colocava a Terra no centro do que considerava ser o universo. E dessa forma o homem tinha um papel primordial no universo. Ele estava ali, no centro, era só para ele. Não somos nada arrogantes, nem nada. E isto perdurou. Porém, no século XVI, um homem, um outro astrónomo chamado Nicolau Copérnico, ele discorda totalmente desta ideia de modelo geocêntrico. E ele vai se apoiar numa ideia muito antiga, desde antes de Cristo, de Aristarco, que defendia que era a Terra que girava à volta do Sol. E Copérnico pega nessa ideia e ele faz o quê? Ele cria o seu modelo, o modelo heliocêntrico, em que o Sol passa a estar no centro do que era considerado ser, naquela altura, o Universo, e a Terra, tal como todos os outros planetas, a orbitarem à volta do Sol. E isto já traz para aqui uma questão científica. Porque agora a Terra está em pé de igualdade com os outros planetas? Já não tem porquê haver vida apenas na Terra. Porquê é que não pode haver vida nos outros planetas também? A Terra saiu do centro. Giordano Bruno comungava perfeitamente com as ideias de Copérnico. E ele foi mais longe ainda, foi muito arrojado naquela época. Ele defendeu que não só a Terra girava à volta do Sol, como havia muitas terras, muitos sóis, e todos eles eram habitados. Bem, isto foi o caos. O caos para ele. Porque a Igreja não levou isto nada, nada bem, e Giordano Bruno acabou por ser condenado como herege e ser queimado na fogueira no ano 1600. Levou até ao fim a sua convicção, mas ficou queimadinha. No início do século XVII, Galileu Galilei, toda a gente conhece, que também comungava das mesmas ideias, deu um passo à frente. Não foi um passinho, foi assim uma grande passada. Porquê? Porque ele criou o primeiro telescópio que lhe permitia fazer uma observação dos astros. Então já não era apenas a olho nu que ele estava a olhar para o céu, não. Ele já tinha uma visão que lhe permitia dizer que o modelo geocêntrico estava completamente fora de questão. E o modelo de Copérnico, sim, fazia todo o sentido. Ora, esta ideia voltou a não agradar à Igreja. E Galileu foi também chamado pelo Santo Ofício, ou Inquisição, a retratar-se. Sabendo que a fogueira é quente, ele achou melhor dizer que afinal tinha-se confundido todo. Se calhar não era nada assim. Podiam ficar com a terra ao meio, que ele não se importava nada. Valeu-lhe ficar no exílio, mas pelo menos ficou vivo, o que lhe permitiu continuar os seus estudos. Eu não considero que Galileu tenha sido cobarde, eu acho que ele foi visionário, porque assim ele pôde continuar a estudar. E durante todo este tempo em que, da Idade Média, em que a Igreja, ela não parou o movimento da Terra, ela só tentou parar o livre pensamento. No entanto, ela só o conseguiu parar no que era o passar de informação. Porque esta crença que vem no indivíduo, ela continuou a vir. E durante todos estes séculos, homens de ciência, astrónomos, físicos, matemáticos, sábios das mais diversas áreas, escritores, poetas, artistas, continuaram com a firme convicção de que existiam inúmeros mundos habitados. No século XIX, surge-nos Camille Flammarion. Camille, antes que o Lucas me corrija, É, não é, Lucas? Camille Flammarion. Oui, en français. Eu com a língua sou péssima, só mesmo de vaca estufada. Portanto, vão-me desculpar essa parte. Flammarion, desde os 16 anos, ele trabalhava no Observatório de Paris. Tornou-se astrónomo, tinha várias quesílias com os colegas de trabalho, porque para ele esta convicção da pluralidade dos mundos habitados era uma coisa mesmo a sério. E qual não é o seu espanto? Um dia a passar nas ruas de Paris, ele passa perto da ópera e estava a ser apresentada na Ópera de Paris o Livro dos Espíritos. Ele toma contacto com Kardec, com o Livro dos Espíritos, e fica fascinado quando ouve Kardec dizer que aquela escrita não era dele, era dos espíritos. Uau! Mas ele ficou ainda mais fascinado quando descobriu que no terceiro capítulo estava lá escrita a pluralidade dos mundos habitados. Flammarion torna-se amigo de Kardec e durante 2 anos passa a integrar o grupo mediúnico, as sessões mediúnicas às sextas-feiras, conduzidas por Kardec. Durante 2 anos, ele psicografou inúmeros textos que fazem parte da Gênesis, podemos encontrar na Gênesis, no capítulo 6, Urunografia Geral, um verdadeiro tratado sobre os astros, Psicografias de Galileu. Portanto, nós estudamos na Terra e estudamos fora dela também. E esta parte de podermos comunicar entre mundos é maravilhosa, porque saímos todos a ganhar com isto. Neste capítulo riquíssimo, que convidamos à leitura de todos, nós podemos encontrar isto. Ora, sabendo-se que a Terra é nada ou quase nada no Sistema Solar, que este é nada ou quase nada na Via Láctea, esta, por sua vez, nada ou quase nada na universalidade das nebulosas e essas próprias universalidades, bem pouca coisa dentro do imensurável infinito, começa-se a compreender o que é o globo terrestre. Este pequenino excerto que parece um trava-línguas, ele vem-nos colocar a Terra no lugar em que ela pertence. Nós que nos achamos muito grandes, o tamanho da Terra é bem pequenininho no universo. Portanto, ele coloca a Terra no lugar a que ela pertence. E quando nós nos questionamos, mas como? Como é possível viver noutros mundos? É sempre uma problemática. Nós gostamos sempre de levantar problemas, em vez de procurarmos soluções. A esse problema, há um outro texto neste capítulo que, entre outras coisas, diz: não concluais que os milhões e milhões de terras que rolam pela vasta extensão sejam semelhantes à que habitais. Longe disso. Diferem de acordo com o papel que a cada uma coube no cenário do mundo. Portanto, em cada mundo habitado, aqueles que o habitam terão o corpo físico, as condições necessárias para habitar esse mundo. Nós é que queremos compreender a vida noutros mundos com aquilo que temos neste. Mas até nesta nossa dificuldade de compreensão, os espíritos superiores e Kardec nos ajudam. Kardec coloca um comentário a seguir à questão 58 do Livro dos Espíritos e que ele partilha esse mesmo comentário na Revista Espírita de 1858, em que ele faz uma analogia que eu acho extraordinária e nos ajuda a compreender. Se nós nunca tivéssemos visto peixes, nunca imaginaríamos que era possível viver dentro d'água. Então, passa-se da mesma maneira. Nós não podemos viver dentro da água porque o nosso corpo físico está preparado para viver fora dela. Os peixes não sobrevivem fora da água porque o corpo físico deles está preparado para viver dentro dela. Quem vive noutros mundos estará igualmente preparado para viver nesses mundos. Como é a sua organização física? Não faço a mínima ideia. Mas Deus saberá. Isto ajuda-nos a perceber a fala de Jesus quando nos diz: há muitas moradas na casa de meu Pai. No Evangelho nós encontramos esta máxima no capítulo 3, se eu não me engano. E aqui Jesus, ao falar: há muitas moradas na casa de meu Pai, ele traz-nos exatamente isso. Que moradas são essas? Os milhões e milhões e milhões de corpos celestes que orbitam no espaço. Ora, se Deus não criou nada por acaso, nem nada para enfeitar, nem nada que não tivesse um cunho útil, porque é que nós olharíamos este céu do Alentejo, todo ele salpicado de luz, e íamos achar que só havia vida na Terra? Não fazia sentido. Os espíritos vêm-nos dizer que sim, que existem muitos, muitos, muitos inúmeros mundos habitados e que eles são de diferentes categorias e que os espíritos que os habitam também são de diferentes categorias. Eles têm diferentes características físicas e os habitantes desses mundos estão em diferentes categorias evolutivas. Existem mundos com características inferiores à Terra, por aqueles que os habitam. Mundos iguais ou semelhantes à Terra e mundos superiores à Terra. Não podemos ter assim vamos dizer, uma característica ou algo muito definido. Mas o Livro dos Espíritos, ele dá-nos assim uma ordem, só para nós termos uma ideia. Eu acho que é também para nos motivar para onde é que nós queremos ir. Começa com os mundos primitivos, que são mundos onde domina apenas o mal, são as nossas primeiras encarnações no corpo físico. Mundos de provas e expiações, onde ainda domina o mal, embora exista o bem, ainda domina o mal. Mundos de regeneração, que nós precisamos ainda de espiar e de aprender muito. Mundos ditosos, onde já predomina o bem em prol do mal. E mundos celestes ou divinos, habitados por espíritos já muito superiores. Ora, neste catálogo, se nós pudéssemos escolher, estão todos a olhar para o cimo da seta, não é verdade? Se nós quiséssemos escolher, escolhíamos, pois, o cimo da seta. Agora, se nós pensarmos onde é que nós estamos, é fácil. Para quem tiver dúvidas, vê o noticiário da CMTV. E descobre rapidamente. Não, também não estamos nos primitivos. Não sejam pessimistas. Estamos num mundo de provas e expiações, que é aquilo que nos compete. Kardec também nos disse sempre que seguíssemos a ciência. E que no momento em que a ciência provasse algo de diferente daquilo que a doutrina espírita nos trazia, deixássemos a doutrina e seguíssemos a ciência. Ou não fosse ele um homem de ciência e, acima de tudo, também um pedagogo, porque ensina. E, à conta disso, vou voltar atrás. À conta disso, hoje e ontem, nós podemos a testemunhar aqui pelas várias apresentações que o que estamos a constatar é que a ciência não disse nada contrário daquilo que a doutrina dos espíritos nos traz. Muito pelo contrário, ela vem comprovar a cada dia, a cada ano, aquilo que, em algum sítio, da codificação ou de outros livros psicografados de grande valor, os espíritos nos vieram trazer. Em 1957, graças ao progresso, o homem consegue colocar no espaço o primeiro satélite artificial da Terra, Sputnik 1. A ex-União Soviética fez isso. E isso foi o abrir de uma porta. E a partir daí foi só acelerar. O progresso foi sempre a acelerar. 2 anos depois, para quem acha que no Alentejo não se passa nada e que é tudo muito devagar, não é bem assim. Eu estou a falar mais devagar, mas como vocês me vão descontar o tempo, eu não estou preocupada. Não é bem assim. Na escola de Santa Clara, que é um antigo convento quinhentista, a escola onde eu também já dei aulas, em 1959 aconteceu isto. No dia 2 de novembro de 1959, a uma velocidade inusitada e alheios a todos os radares aéreos da época, 2 objetos voadores que nunca chegaram a ser identificados cruzam a cidade portuguesa de Évora. Um deles detém-se sobre o pátio de uma escola. O fenómeno foi visto por todos os alunos da escola, foi visto por praticamente todos os professores da escola e toda a população de Évora, que deu conta de que algo se estava a passar. O Dr. Amaral, ajudado pelos seus alunos, dispõe de tempo suficiente para montar um telescópio para observar um incidente. O que o Dr. Amaral observa é uma massa branca, ondulante, como se fosse uma medusa, e por cima uma esfera brilhante que vai deixando cair filamentos na cidade de Évora durante 4 horas. Depois de se perderem os 2 objetos no horizonte, toda a cidade vê-se envolvida numa singular chuva de um material branco e viscoso, a que os investigadores chamaram cabelos de anjo. O que é curioso é que nesse próprio dia, mais cedo, na altura, capitão Tomás Conceição e Silva, na base de Sintra, que fica a cerca de 100 e poucos quilómetros de Évora, está-se a preparar para sair para um voo de treino na base de Sintra e também assiste à queda de filamentos. Eram 8 da manhã, uma manhã com um sol brilhante, uma visibilidade extraordinária, e de repente começaram a cair do céu uns filamentos muito finos que pareciam teias de aranha. E nós, sem perceber o que aquilo era, apanhávamos aquilo na palma da mão e com o calor da mão os filamentos derretiam. Nós achámos aquilo muito estranho, de facto não há aranhas no céu, que a gente saiba, e ficámos sem perceber o que acontecia. Entretanto, foi avistado uma espécie de objeto voador não identificado e os mesmos filamentos caíram em grande abundância sobre a cidade de Évora. Eram tantos os filamentos, quer dizer, que as crianças na escola chegavam a pegar neles, portanto, houve quase rolos emaranhados de filamentos pela escola toda. E o que aconteceu é que, enfim, o professor Joaquim Guedes do Amaral conseguiu ter a oportunidade de recolher alguns desses filamentos e ir observá-los ao microscópio. Estas são as imagens originais recolhidas pelo microscópio do professor Amaral. Um ser vivo munido de tentáculos que não se assemelha a nenhum outro organismo que se possa considerar terrestre. É um caso estranhíssimo. Quando se faz a preparação, o protagonista, que é o já falecido Dr. Amaral, coloca a outra lâmina de vidro durante a preparação e o que vai ocorrer é que observa um movimento dos 10 tentáculos que se movem barrando a outra placa de vidro como se tivesse medo de ser esmagado. Portanto, uma reação de defesa. Algo estranhíssimo. Nunca foi dito por ninguém que aquilo era uma entidade extraterrestre. Mas houve de facto quem o considerou um ser extraterrestre e mostrou à imprensa portuguesa e à grande parte da europeia. Como este registro, há inúmeros registros. Acredito que milhares deles, a maioria nós não conhecemos, mas muitas observações feitas por militares da Força Aérea, por civis, e que nos dão que pensar. E este fica também para nós pensarmos. Nós estudamos, procuramos estudar o espaço, queríamos muito saber se há vida nos outros planetas, como é que é essa vida, como é que são os seres que vivem noutros planetas, e eu acho que os seres que vivem nos outros planetas têm o mesmo desejo do que nós. Talvez eles já tenham, é a capacidade que nós ainda não temos. Nós não conseguimos ir lá, mas eles conseguem vir cá. Não sei, é uma dúvida que fica. A partir do momento em que o homem coloca um satélite, o primeiro satélite no espaço, é uma catadupa. Todos os anos, ele continua sempre. Os Estados Unidos, a China, a União Soviética, todos eles concorrem para descobrir sempre mais. Em 1969, a missão Apollo 11 permite ao homem pisar pela primeira vez o solo lunar. Não é? Pequeno passo para o homem, grande, gigantesco passo para a humanidade. E temos cada vez mais observatórios espaciais mais capazes, com tecnologia de ponta, pelo menos da nossa ponta. Destacamos o Observatório Espacial da Antártida e o Observatório Espacial do Sul, no Chile. O telescópio James Webb, que nos tem permitido fazer inúmeras descobertas do que existe além daquilo que os nossos olhos conseguem ver. E para atestar mais qualquer coisa, a NASA anuncia em 28 de setembro de 2015 ter descoberto sinais de água em Marte. Diz missão da NASA, dedicada a estudar a história da água, a existência da água em Marte, recolheu dados suficientes para poder indiciar a existência de água líquida neste planeta. Isto foi em 2015. A animação não ficou boa. Em 18 de janeiro de 2024, atenção, este ano, investigação descobre grandes depósitos de água abaixo do Equador de Marte. Gelo seria suficiente para encher o Mar Vermelho. Então já temos água em Marte. É a ciência que diz isto. Agora, o que é curioso é que em 1939, pela psicografia de Chico Xavier, o espírito Humberto de Campos descreve Marte, dizendo que largo sistema de canais que coloca os grandes oceanos polares em contínua comunicação uns com os outros. Portanto, aquilo que a NASA, aquilo que estas novas investigações nos trazem, vêm confirmar aquilo que está escrito no livro Novas Mensagens, psicografia de Francisco Cândido Xavier, que vem coincidir também com as informações dadas no livro Cartas de uma Morta, mensagens psicografadas por Chico, ditadas pela sua mãe, Maria João de Deus. E também temos aqui este artigo que saiu o ano passado e que nos fala da descoberta de um oceano numa das luas de Júpiter. Na codificação e nestas obras que eu já citei de Chico Xavier, nós podemos encontrar algumas descrições dos planetas e daqueles que os habitam, nomeadamente de Marte, de Júpiter e de Saturno. E neste artigo, que veio no Jornal Expresso, os cientistas acham que esta lua de mar de Júpiter, desculpem, que se chama Europa, é uma possível candidata ou uma candidata ideal para abrigar vida extraterrestre no nosso sistema solar. Portanto, já temos aqui mais uma aguinha. Para quem acha que só podemos viver se existir água, já começamos a ter muitas hipóteses. E ainda temos mais. Graças a este outro telescópio, James Webb, foi encontrado o planeta TOI 270D, é um exoplaneta, ele não faz parte do nosso sistema solar, e nele é descoberto um mundo aquático, um oceano em ebulição. E esta descoberta e esta notícia é de março de 2024, é de dia 8 de março, é deste mês. Portanto, perfeitamente atual, não podia estar mais atual. Portugal está na linha da frente no estudo e na pesquisa dos exoplanetas, dos planetas que existem fora do nosso sistema solar. Muitas vezes nós desconhecemos aquilo que fazemos. O nosso país é pequenino, mas os portugueses são muito grandes. E há um cientista, o Dr. Nuno Cardoso Santos, que é um grande cientista e é um pioneiro neste trabalho. Já descobriu 500 exoplanetas, ganhou 2 bolsas avançadas do Conselho Europeu para Investigação, está nos 2% dos cientistas mais referenciados a nível mundial. E em 2004, das grandes descobertas que fez, ele salienta que em 2004 descobriu um planeta fora do sistema solar, mas que é em tudo idêntico ao planeta Terra. Portanto, quando os espíritos nos dizem que há muitos planetas equivalentes à Terra, se calhar não só na qualidade dos espíritos que o habitam, mas também nessas próprias características do planeta. E este cientista refere que hoje já são conhecidos mais de 5.500 planetas fora do nosso sistema solar. Portanto, como é que alguém ainda pode pensar que só haveria vida na Terra? Não fazia sentido. Acho que é de uma arrogância imensa. Há muito mais ainda para descobrir. Se nós hoje pudéssemos ter aqui o Dr. Nuno Cardoso Santos, talvez fosse uma ideia. Talvez convidado, bem falado, qualquer dia, quem sabe, ou Lucas, o possamos ter cá. Mas faz de conta que temos. Não temos, mas faz de conta. Se nós pudéssemos ter cá o Dr. Nuno Cardoso Santos, o que é que será que nós lhe íamos perguntar? Estão todos cheios de ideias, não é verdade? Pronto. Só podíamos fazer uma pergunta. Será que ele, como cientista, académico, com todo este estudo, será que ele acredita na pluralidade dos mundos habitados? Na pluralidade dos mundos ele acredita, que essa é a vida dele, não é? 5.500 fora do nosso sistema solar, é claro que o homem acredita. Mas e habitados? Como não o temos cá, mas vamos fazer de conta que temos, vamos ver o que é que ele diz. Havendo tantos planetas onde a vida se pode ter desenvolvido, eu diria que é muito pouco provável que não haja vida em muitos outros sítios do universo. Só na nossa galáxia existem cerca de 100 mil milhões de estrelas e, portanto, eu diria, se tivesse que apostar, que quase certeza que há muitos olhinhos aí por esse universo. Temos a questão da enorme distância entre estrelas. Temos. As estrelas estão todas muito longe umas das outras. O universo é basicamente vazio. E depois, de vez em quando, há uma estrela. A luz da estrela mais próxima de nós demora cerca de 4 anos a chegar a nós. E, portanto, se nós um dia descobríssemos que a estrela mais próxima de nós tem um planeta, e aliás nós sabemos que tem, nós já o descobrimos, mas se descobríssemos que esse planeta até tem vida e fosse uma vida inteligente, capaz de comunicar, nós íamos ter uma grande dificuldade, porque nós dizíamos olá, e só ao fim de 9 anos, quando a luz chegasse lá e voltasse, é que eles podiam dizer olá, nós receberíamos a resposta. Portanto, estão a ver, este faz de conta resultou. Temos aqui a opinião dele. Haverá milhões de olhinhos por esse universo fora. Então, sim, os cientistas, muitos cientistas, acreditam, sim, na pluralidade dos mundos habitados. Isto é o progresso. Isto é o avanço do homem. É o avanço intelectual, é o avanço tecnológico, é o avanço moral também. E, para terminar, a natureza omnipotente age conforme os lugares, os tempos e as circunstâncias. Estamos todos no nosso tempo. Ninguém está atrasado, está tudo no seu tempo. E vamos compreendendo de acordo com a nossa capacidade. Há pouco, a Glaucia referiu que o difícil não é falta de informação. Informação, factos, nós já temos muitos. A dificuldade está em nós os conseguirmos aceitar, compreender, enquadrar dentro de nós. Para isso, nós precisamos estudar, precisamos de abrir as nossas mentes e perceber que, efetivamente, somos espíritos imortais. Eu não ouvi o relógio apitar, portanto, parece-me bem. Agradeço a todos a atenção. Obrigada. Nós é que agradecemos. Obrigada, Ana, por esta excelente apresentação. Obrigado, Ana. E não vás a correr para a Évora. Vai devagarinho, está bem? Okay. Manter-te. Calma.